Josh Martin é o guitarrista da banda Analcante. Josh Martin morreu em um acidente de escada. Josh Martin tinha cabelo longo. Josh Martin, Josh Martin, Analcante, Josh Martin é o guitarrista. Josh Martin, Josh Martin.